sorriso seu, te chamar de meu, te dizer te amo. Hoje voltei no passado, lendo em meu diário nossos velhos planos. Quando eu te conheci, achei que era só bobagem, um desses casos que acontecem em qualquer viagem. Mas olha como as coisas são, você roubou meu coração, que me faz feliz como eu nunca fui até então. A vida fica cor-de-rosa. Oh, vem fazer o mundo como a gente gosta. Com você, a vida fica cor-de-rosa. Quero um sorriso seu, te chamar de meu, te dizer te amo. Hoje voltei no passado, lendo em meu diário nossos velhos planos. Quando eu te conheci, achei que era só bobagem, um desses casos que acontecem em qualquer viagem. Mas olha como as coisas são, você roubou meu coração e me faz feliz como nunca fui até então. Vem fazer o mundo como a gente gosta. Com você, a vida fica cor-de-rosa. Oh, vem fazer o mundo como a gente gosta. Com você, a vida fica cor-de-rosa. Oh, oh, oh, vem fazer o mundo como a gente gosta. Com você, a vida fica cor-de-rosa. Oh, oh, vem fazer o mundo como a gente gosta. Com você, a vida fica cor-de-rosa. No.